Não acho que eu seja nem boa nem má. Se todos caíram na minha laia, falando a verdade não importa mais. Eu só faço o que todo mundo faz.